Rádio FM 1022, na informação Lima. Azul 4076, solo os 43, libera direita, enchendo o solo 2119. Liberando direita, 2119, azul 4076. Golo 941, pista liberada, livre pouso, 120 graus, 11 nós. 20 com 11, livre pouso. Vamos para a segunda gol, a final, alinhar e manter, 6741. 6741, após o gol, alinhar e manter. Espera, quem é que faz? Rádio 05, informa o Romeu 44, na cidade de Romeu, mantendo QFPs nas proximidades de Pitócio. Guardião 05. Controle UFM, FM 721. FM 721, desceu para 5 mil pés na chegada Mari, com ajuste no 06. Equipa 5.006, chegada Mari, FM 721. Equipa 3804 na proa de Itapa, no perfil, meia. Siga para 2000 pés, ajuste no 06, 3804, é posto estabilizado. Ponto Natan, 3804, 2000. Ok, após a passagem do gol que pousa, atento à esteira do mesmo, tem livre decolagem, 130 com 12, Vitorinha Juliette. Número 4. Cruzado, via de LED, portão 8. A 3804, apenas para informá-lo, temos aeronave helicóptero da proximidade na proximidade do marcador externo. A 500 pés não irá interferir na aproximação. Sim, então 3804. No 941, no solo 45, libere a eco e chame o solo 21 decimal 9. Solo, librando na eco solo 1219, 1941. Web 6741, autorizado decolar, vento 130 graus, 129. Livre decolagem 6741. 1941, livrou. 941, táxi Alfa Juliette, bate 1, portão 7, autorizado. Alfa Juliette, portão 1, o 941. Alfa Juliette, bate 1, portão 7. Alfa Juliette, bate 1, no gate 7, o 941. Vai para o setor, Matilde Chameu. Mesmo vou coordenar com reparação visual. O Matilde Chameu, ó. Pro nós para cruzamento, mas que setor você vai ficar após o cruzamento? Mike Juliette Romeu, controle. Vai manter o setor da mata escura, senhor. Autorizado, está presente, prosseguir pro nós para o cruzamento da linha, da final da 1-0. Autorizado, cruzamento da final da 1-0, Mike Juliette Romeu. Bora para o TAM 3804, o helicóptero que ele falou, deixa eu olhar nos transmitir, ele é um helicóptero, está cruzando o eixo da aproximação final? Acima o 3804, o traço anteriormente formado, é o helicóptero da Polícia Militar, um Alfa CA50, esse está mantendo as proximidades do marcador externo. O tráfego anterior que solicitou o cruzamento, então o Romeu 44, irá cruzar o eixo da final. Escuta para mais informações de TAM 3804, obrigado. Copiado, os dois braços estão mantendo 500 pés sem interferência na aproximação. Entendeu que não vai interferir na aproximação, obrigado, TAM 3804. O Vitor Índia Juliette, no meu pés, corredor a chefe, aposta fora da barra, Vitor Índia Juliette. Vitor pés reportaram fora da barra, Vitor Índia Juliette. O Matilete Romeu, evitou o cruzamento na final da 1-0, está mantendo. Está mantendo sobrevoando a mata escura, está no visual com o Ordeão 05. Copiado, na escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Guardião 05, tá na escuta do Mike Juliette Romeu. Ok, tá no visual, senhor, vai manter separação visual. Só pra nossa reportagem, tá autorizada a gente manter aqui a separação visual. está autorizado manter aí o setor na escuta permanente, mantendo no máximo 500 pés, sempre em contato com o guardião. Quatro mil pés, 4861, de chegada a mão. 6741 no WebJet, subir mantenha 340, vigilância. 340, 6741. Firmando papapão, eu vou papapapá. Romeu, Mike Serra Golf, mantém 1.500 pés, corredor Caixa Preta após Veracruz Interlagos, assine código de transponder 0224. A Golf confirmando pessoas a bordo. Boa tarde, Tan 3660, desce para 050. Chegada Mari, o ajuste em Salvador no 015. 050, chegada Mari, no 015. Opa, chama a Torre, o Tan 3804. Torre 18, 612, Tan 3804. Minha Deus, obrigado, Tan 3804. Vitória 2230, aprovado Vitória da Conquista, nível 260, rota direta, decola a pista 10, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva à direita, perfeito subida Gole, Eval, após Eval, aí sim direto Conquista. Controle em 1 no 9, decimal 8, ator 1 no 8, decimal 6, acione o código 5006. Guardião e Matilete Romeu, mantenham a escuta aí do controle para coordenação entre vocês a 1-2-3-4-5. Ok, 1-2-3-4-5, Romeu. Guardião, tem. Gole, Eval, curva direita e DCT. 5-0-0-6-3-1, DCO 118-6, controle 19-2-2-3-0 da Mascarela. Barreto, remota do pátio principal, chama o plano pushback também. Salvador, boa tarde, F-722, sente Mike, autorização recife.com. Mike, confere, é o time do 1015, está com uma pequena variação entre 1015.9 e 1016. 330 Recife, já aprovado, ponto 4. Pronto. 5728, aprovado Recife, então, conforme 330 via Upper Whisk 58. Pistão no zero, decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva à esquerda, perfil de subida Pucajama, transição Caju, controle 1-1-9-8, torre 1-8-6, acione o código 5023. Autorizado, vem rota de voo, 330, primeiro 58, decola da 10. Cruzando 2000, terceira milha, curva esquerda, Pucajama, Caju, 5023, eu transpondo, quando eu sair, deu 1198, F5728. Correto, chega em ponto, espectamento, L. 5728. Solo Salvador, boa tarde, 35267, informação mais para 5340. F5267, Confins, nível 400 já aprovado, Mike confere, 1015 no altinho, só instante para a cota, número 1. Pago, linha 90. Controle Salvador, Guardião 05. Guardião 05, controle Salvador, prossiga. Guardião da marcação aqui do setor da ocorrência, está para o litoral para retornar ao Salvador. Copiado, Guardião 05, dá presente, tiver condições, pro do farol de Itapuã, Guardião 05. Pro do farol, Guardião 05. Papatango Oscar Lima Lima, tá no Pátio 3, da Cola Pista no 0, para Belo Horizonte. Gente, informação com você, a Mike, o Tinto no 0, 1 no 5, só instante para cópia, número 2, só instante pra gente mesmo. 3804, na escuta? Livrou na sua escuta, 3804. Taxi autorizado Alfa, Juliette, pátio 1, remoto não, é posição 11 do pátio principal, autorizado táxi. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, posição 11, da 3804. 5267 da Trip, protocop? Afirmo. Trip 5267, autorizado com fins, nível 400, via posição bridge, apenas 16, o resto conforme a rota do plano, pista 10, decola, mantendo reta até cruzar 2000 pés, rua terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El, Leda, após Leda, direto, posição bridge, controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, e o transponder 5015. 105, mantenha a prioridade do farol de Itapuã para inversar no circuito 2186. 2186, obrigado aí pelo apoio. Confirma a aeronave que chamou o controle, foram duas aeronaves que modularam. 5, transponder, o tipo 5267. Conhece, portão 01, chame pronto. Camará. Papatango, Oscar Lima, Lima, pronto para 4. Aprovado Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, nível 1-0-0, via Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, pista no zero, decola, vai manter a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, após inicia a curva pela direita, perfil de subida coral, controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5020, Oscar Lima Lima. Correto, chame para o táxi, qual é o POB? 04 POB, táxi autorizado até a saída do pátio 3. Chame para ingressar no pátio principal. Oscar Lima Lima. Solo Web 5728, posição número 5, spec acionamento. Só um instante para puxar a sinal, 5728, portão 5. Tô com a Airbus para ingressar no pátio e tô com bit para ingressar do pátio 3 para o pátio 1. Só um instante, por gentileza. Controle de Salvador, está passando o hotel Charlie. Tá batendo Luiz Cautel Charlie, desse mantenha 070, chegada Mari. Descendo e mantendo 070, Cautel Charlie. Tá 3660, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 010. Em caso de fale mais 1,5 milhas, assume na proa de Duna. Esquerda 010, vetoração. Caso de fale nessa proa. 5 milhas, afirmativo, 15 milhas por hoje, Duna, pode prosseguir para 3.000 pés. Alfa, transfira a torre 1 no 8, decimal 6, altinto 1015, morro Oscar, Lima, Lima. É o Papá, Mike, já chamou o controle? Afirmativo, o controle está questionando o senhor, o senhor está retornando para Salvador. Afirmativo, eu tô passando agora o através do parque de Pituaçu, tô chegando quase em Piatã para regresso, senhor. Grato, Matilete Romeu, torre 18.6 para ingressar no circuito. 18.6, grato. Objeto 6721, complete, aproximação, bom pouso, torre 18.6. 2.86, 6721, obrigado. Passou, pode. Vai manter a vertical do farol de Itapuã, aguardando autorização para regresso do Mike, regresso do Salvador. Oi Salvador, boa tarde, objeto 6721, IRS, embaixo travado visual. Web 6721, vento 110 graus com 1 no 0 nós. Tem livre pouso 1 no 0. Livre pousando, zero. O objeto 672. Correio, Mike Serra Golf, na prova da rotatória visual com campo. Mike Serra Golf, chama final de 3 milhas para 1-7. Golf. Guardião 05, controlou? Direita, proa 060. Realizador, direita, proa 060, 3660. Mantendo 050. Pode prosseguir, 3.000 pés, tá? 3660. Prosseguindo descida até 3.000 pés, tá? 3660. 390, Campina Grande. Retaguarda do mesmo, cruze a final do 1-0, agilizando o máximo possível e chame a aproximação direta para a bata sem interferir com a final da 17. Mike, Juliette, Romeu. Ok, dá presente, vai aguardar o Webjet na curta final e está autorizado a retaguarda do mesmo para ingresso para a final da bata sem interferir com a final da 1-7. Mike, Juliette, Romeu. Para reportar cruzando o final dando zero. Sr. Lima, chame todos, 8-6 da presente. Oito meia uno, complete, aproximação, torre 18-6, bom pouso. Sr. Patrício, 480. Chamou só? O Oscar Lima Lima, mantém o ponto de espera. Lima Lima na escuta do sol. 754.4. Pronto. Bolo 754, aprovado Campina Grande, nível de voo 390, via Upper Zulu 10, pista 10. Decola mantendo a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva à esquerda, perfil de subida é a Puca, Jamo, transição Zipar, controle 1, 19, décima 8, a torre 18.6. Acione o código 5036. 4861, continua a aproximação para 1-0, agora de picha livre. Legal. Mike Serra Golf, livre pouso, 1-7, 1-2-0 graus, 12 nós. Sua direita, tem helicóptero, estou aproximando para a bata direto sem interferir com a sua aproximação. Sente o Golf, não está visual, mas é o mesmo de queda. 15-20, próximo sotaque. 4-5, Salvador, 3-20, é isso, doutor Toledo? Atento. Isso, táxi autorizado, iniciante, através do portão 612, para sair 2230. Objeto 5728 na escuta. Alô, objeto 5728. Tem um pequeno probleminha aqui, vai precisar mais uns 15 minutos. Tá ok, chame em ponto pra puxar o back então, o objeto. Deixa eu acordar do pronto web 5728. O passeio 2230, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio e Índia. Ao ingressar na táxi e Alfa, transfira a torre 186, altímetro 1015, bom voo. Solo, boa tarde, objeto 6721, Lebrona, seu escudo. 6721, boa tarde, táxi em frente até antes da Juliette. Rebote para ingressar no parque, seu portão será o 612 do parque principal. Frente, para antes da Juliette, será o 06721. Juliette Romeu, ciente solo 02, frequência livre. Frequência livre, Romeu. Será uma rotatória para a rotatória. Eu já tenho aprovado 380, tem a condição de voar o 38? Não, só um instantinho, por gentileza, tá 393, é o número 144. Maxi Golf, solo 03, autorizado backtrack até a bata. autorizado, ajuste 1015. Autorizado, pode passar. Vai bem. Lanques, autorizado, até o portão 62621. 31934. 31193, aprovado Galeão, nível de voo 380, 380. Decolagem pista 10. A rota é via Pidev, upper novembro 857, o resto conforme a rota do plano de voo. Pista 10 decola, mantendo reto até cruzar 2000 pés com a terceira milha. Cumpre o perfil de subida da El Leda, após Leda, direto Pidev. Controle 119.8, a torre 1 no 8, decimal 6 e o código 5025. Portão 10, chame pronto para o espaçamento. Fala Salvador, aqui 267 no portão 1, para o espaçamento. Portão 01, aprovado, trip, chame táxi. Aprovado, chame para o táxi 267. Controle Salvador, plataforma de November Alpha visual com rotatória. E o campo? Ciente, chama a torre 118, meia dúzia, November Alpha. Torre 118, meia dúzia, de November Alpha. Analisador. Torre Salvador, plataforma de November Alpha visual com a rota com o campo e a rotatória. Ok, de November Alpha da presente, proa da intercept perna do vento da 10, ok? Proa da perna do vento da 10, chame através norte, uma torre de controle. De November Alpha, proa a perna do vento da 10, na proa norte da torre. Mantenha o Interlagos Alpha Vitor Juliette no 1500. Passa Duna, estabiliza, chama a torre 118.6. 118.6, 3144. Peço no final da pista 1-0, já pode estabilizar. Fica até o charge, reduzindo para 170 nós. 3566, vai atingir o 60. Liberada a restrição de altitude em TAP. Ok, liberada a restrição em TAP. E velocidade está mantendo agora 225, pode ser essa velocidade ou você quer que reduza mais? Pode manter essa velocidade até próximo de Duna. Tá legal, obrigado. Zero, solo 07, libera direita, solo 219. Libera na porta, direita 219, 3660. Tem os dois autorizados, descida até o 050, proa de Itape. Salvador 3144, final 10, trem embaixo, travado. 3144, ciente do tráfego, continua aproximação para o 10, agora de pista livre. 3144. Hoje chamará a torre. 118 do final. 3144. Aprovado Vitória do Espírito Santo, nível de voo 360, via posição Bidev. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, posse curva direita, corpo perfil subida da El, Leda após Leda, direto Bidev. Controle 1 no 9.8, atua 1 no 8.6 e o código 5021. Chame pronto para estacionar a porta 9. 5-3-3-30, Vitória, ataque autorizado à direita via Índia, no ponto de espera, torre 18-6, 1015 no altinho, com o voo 35-267. Direita, Índia, 18-6, 267, obrigado. O Abaeté está livre para seguir o táxi via parte 1. Chame na Quebec nessa frequência para cruzar a pista. Abaeté, Mike, Foxtrot. Chamará na Quebec para cruzamento. Obrigado. Salvador, 806, da Gol. Boa noite, 06, boa tarde. Escute a Oscar, o time 2015, Aracaju 190. Já temos aprovado, é número 1 para cópia, só um instante, por gentileza. Ok. Só um instante para iniciar o push, vai taxar um bandeirante na sua cauda, na sequência será autorizado o portão 10, está 393. Sou Victor Juliette. Sou Victor Juliette, apontando o prêmio agora pela esquerda. Bom tempo, espera. 193, autorizado por chuveiro acionamento, portão 10, chame táxi. Não, portão 0, 806, ponto cópia. Prossiga. Aprovado Aracaju, nível de voo 190. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após curva esquerda, perfil de subida por Cajamo, Bojamo Caju. Controle 1 no 9.8, a torre 18.6, acione o código 5037, voo 806. Ok, decolado, quer dizer, autorizado. Aracaju 190 é um nível, decolada 10, mantém pronto a 2.000 pés, terceira milha, curva à esquerda, por Cajamo, Aracaju. 198. 186, 5037. Correto, portão 7, pronto. Salvador, boa tarde, o portão 3144, livrou a direita na 34. 3144, boa tarde, o portão 3, táxi Alfa, Juliette, até o portão 3 do pátio principal autorizado, táxi. Ok, Alfa, Juliette, pro 3, está 3144. Para uma contorno da zero à esquerda, mais 3 dias. Mike Fox Trot Oscar, de imediato está livre para cruzar até a Baeté, Mike Fox Trot Oscar. Vou acionar infra-aero aqui o tanque, hein? Salvador, muito bom. Bom dia, Delta 3566. Estamos agora...